your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Often don't come easy. I never learned to show the inside of me. Oh no, my baby, and you are always patient, dragging out what I try to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure until I found you. You were always on my mind. You're the one I'm living for. You're my everlasting fire. Wine, and the lights down low. And you lying beside me, me full of love and filled with hope. Estamos apresentando Encontro Central.

Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Músicas inesquecíveis. E fechando esse primeiro bloco com Reason, Rubenstank, também Rihanna, California King Bad, e também Linger com Cranberries. Daqui a pouquinho tem mais sucessos românticos para você aqui dentro do Encontro Central. Para participar é fácil, é só mandar um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. A gente volta já. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Rapidinho, né? Agora pra você, Alphaville com Forever Young. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only waiting.

perder você, eu perco minha paz. Me dá teu colo, eu quero me deitar, sentir teu coração, usando do embalo da nossa paixão. Estamos apresentando Encontro Central. Só para contrariar, participação aí de Alexandre Pires, Amor Verdadeiro. Também teve Crash Test Dummies. É um monte de M nessa música, mas é muito bonita, né? Também Forever Young com Alphaville. E tá chegando aqui Spandau Ballet, True. Encontro Central. O coração batendo mais forte. I know this. músicas inesquecíveis. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Feels like the first loving you. Still feels like our best times are together. Feels like the first touch. We're still getting closer, baby. Still holding on, you're still number one. I remember the smell of your skin. I remember everything. I remember all your moves. I remember you, yeah. I remember the nights, you know I still do. Canções imortais. Fechando mais um bloco com Please Forgive Me, Bryan Adams. Teve Toni Braxton, Unbreak My Heart. E True, com o Spandau Ballet. Essa é dos anos 80, hein? Vamos cá lá atrás. E daqui a pouquinho a gente tem pra você a tradução do dia. Estamos apresentando Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. Estamos de volta. E como sempre falo para você, tá a fim de participar, pedir a sua música, pedir a sua tradução, quer mandar o seu recadinho romântico, a sua carta de amor, eu tô esperando, hein? E para você participar é fácil. Mande seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. E tá chegando por aqui a tradução do dia com Peter Cetera, The Glory of Love. Vem comigo. Agora no Encontro Central, tradução do dia. Esta noite está bem clara. Enquanto ficamos aqui deitados, há tantas coisas que eu quero te dizer. Eu sempre te amarei. Eu jamais te deixarei sozinha. Algumas vezes eu apenas esqueço e digo coisas que posso me arrepender. Me parte o coração ver você chorando. Eu não quero te perder. Eu jamais poderia fazer isso sozinho. Eu sou o homem que lutará por sua honra. Eu serei o herói com quem você sonha. Nós viveremos juntos, para sempre, sabendo que fizemos tudo para a glória do amor. Você me manterá erguido. Você me ajudará a vencer. Sou sempre forte quando você está ao meu lado. Eu sempre precisei de você. Eu não poderia fazer isso sozinho. Eu sou o homem que lutará por sua honra. Eu serei o herói com que você tem sonhado. Nós viveremos juntos para sempre, sabendo que fizemos tudo para a glória do amor. Como um cavaleiro em uma armadura brilhante, vindo de um passado distante, bem na hora eu salvarei o dia. Te levarei para meu castelo, bem longe daqui. Eu sou o homem que lutará por sua honra. Eu serei o herói com quem você sonha. Nós viveremos juntos para sempre, sabendo que fizemos tudo pela glória do amor. Nós viveremos juntos para sempre, sabendo que fizemos tudo pela glória do amor. Nós fizemos tudo pelo amor. Nós fizemos tudo pelo amor. Estamos apresentando Encontro Central. Beautiful, because

as I look in your eyes. I hold on to your body and feel that you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I'm yours.

músicas inesquecíveis. Fechando mais um bloco do Encontro Central, melhor do romantismo na sua noite, Aerosmith, Crazy. Também Mr. Big com Wild World e Celine Dion, The Power of Love. E já já tem o último bloco para você aqui no Encontro Central, onde sua participação é muito importante. Então mande o seu recadinho, peça sua música, mande seu e-mail, o recado romântico que você quiser. Se declare para a pessoa amada. Tô esperando, hein? ouvintecentral@hotmail.com. Estamos apresentando Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Estamos de volta, minha amiga, meu amigo. Bom, tem Heaven Is com Boys On. Fábio Teles apresenta Encontro Central. Could ever mean this much. Stranded by the softest touch. You're too beautiful. Oh my love, I'm sure every time I see your face takes me to a simple place where I can be me again. Músicas inesquecíveis. Música.

Eu às vezes me pego a pensar que tudo isso é parte da minha saudade. Nada posso fazer se você é a minha metade. Eu ainda amo você. Vai embora. Preciso muito te ver. Te quero agora. Dentro do meu coração ficou esse silêncio falando de amor. Não sei sonhar sem você. Você faz falta. Não sei viver sem você. Você faz falta. Nada acabou entre nós. Queria te encontrar, te olhar. Canções imortais. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central, o coração batendo mais forte. E fechando mais um Encontro Central com The Police, participação de Sting, Fragile. Também Scorpions, Steel Avenue, Você Faz Falta com Negritude Jr., David Jean Giovanni, Convite de Casamento e Boys on Heaven Is. Bom, eu, Fábio Pérez, vou ficando por aqui, mas antes gostaria de dar um recadinho para você. Tá a fim de participar? Como sempre fico falando, né? Falo. Então é para você memorizar bem, tá? Você pega, mande um e-mail aí para ouvintecentral@hotmail.com. Você manda o seu e-mail, pede sua música, faz a sua declaração de amor, pede a sua tradução do dia. De repente quer bater um papo com a gente aqui, com toda a equipe aqui do Encontro Central. Então é fácil. Só mandar um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Estou esperando sua participação e eu vou ficando por aqui, tá bom? Amanhã, quarta-feira, tô de volta só com o melhor do romantismo. Então, para você que ficou comigo, um forte abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus e até mais.